para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não pra matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou essa guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós ouvimos com Zé Bétio, do Oscar Lousada, Saudades de Uberaba. Foi a solicitação do Donizete Dias de Oliveira, residente na Vila Nossa Senhora do Retiro, Pirituba. E ele ofereceu com muito respeito para todos os violeiros e para todos os radialistas e para todos aqueles que acompanham o programa Raiz do Brasil. Muito obrigado. Isto. E depois o pedido de Antônio Pedro Alves, do Jardim Detroit, São Bernardo do Campo, com Léo Canhoto e Robertinho, do Léo Canhoto, O Último Julgamento. E o Antônio Pedro Alves, do Jardim Detroit, ofereceu para os seus parentes lá de Minas Gerais, para a Marli de Souza Correia, para a Terezinha Campos, para a Meire, a Marilene, São As Galvão, para o Padre Mauro e para o Padre Moura e todos nós da cultura. Muito obrigado, viu, Antônio Pedro Alves, lá de São Bernardo do Campo. Pois é, que coisa, que surpresa, viu? Agradável ou não? Muito agradável, principalmente para os ouvintes, para mim. Então você também, Terezinha, que lá eu estava com saudade de vocês. E nós, então? Poxa vida. Por isso que nós estamos aqui, para dar trabalho para Terezinha. A Frânio, então, estava com uma saudade de nós. Você sabe que quando nós saímos daqui, ele saiu com bursite, de tanto levantar o braço, levantava o braço. E agora não é, agora vai. Olha, Moíbo. Meire e Marilene, bom dia. Bom dia, Moíbo. Tudo bem com vocês? Muito prazer sempre poder estar com vocês. Ah, que gostoso. Poxa, senhor, fazendo o programa hoje, de repente aparecem as duas aqui com um CD bonito que... E vocês gravaram e saiu já desde junho, é, né? É, desde junho já está na praça, né? E já temos tocado aqui. Maravilha, viu? Rádio Cultura, no Raízes do Brasil. Uhum. Nada como chorar. Ih, quando a gente reclama, que quem não chora não mama, né? Eu também estou de saia. E ele tem olhos azuis também, olha. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. O Marão entrou com dois chocolatinhos para as meninas. Pois é, estava distribuindo chocolate ali na técnica e eu reclamei. Meio nós. É verdade, aí ele foi e pegou, mas é muito simpático ele. Então, e a gente estava escutando um pouquinho do Casaco Velho, do Renato Teixeira, não é? Que as agora as... é o seguinte, é o casaco, porque tem gente que entende que casar com o velho, sabe? Casar com o velho. Quer dizer, casar comigo. Isso, não. Então é um casaco, é casaco. É, tem que levar o casaco. É, casaco. É, aquela coisa que a gente veste. É sobretudo. É. A gente veste quando tá com frio. Exato. Isso. Aliás, esta foto aqui da Mary Marilena tá muito linda, viu? É, mas nós somos bonitas mesmo. Não, são bonitas. Porque atualmente... Agora, essa não sei se é de 1925, 1935. É por aí, mas olha, nós estamos na era do Photoshop. Que era essa? É essa aqui. Essa daí? Essa daí. Ah, parabéns. O Photoshop é maravilhoso. As Galvão faz o povo balançar. É. Que é o nome da primeira música. Que dá título à música, que é do Carlos Randall, né? Isso, faz o povo. Maravilha. Então, a Mary e a Marilene, durante um mês, estiveram presentes aqui. E eu fiquei muito feliz com a presença delas aqui. Nós viemos aqui para pedir desculpa para você. Ah, que é isso? Eu quero então, agradecer. Nós temos que pedir desculpa para os ouvintes, né? Ursulina Bombardia, a Irene Primozic, Araci Alves, o Pedro, o João José, quem mais? Antônio Pedro, todos esses ouvintes fiéis ao Raízes do Brasil. Nossa, como escreve, que é verdade. Que a gente tem muita saudade deles. Então vamos ouvir duas músicas, aí a Mery e a Marilena estão comigo até o final do programa. Jades e Jadson interpretam de Bocir de Santos e Pardal, Fara de Marmelo. Depois João Otávio e João Henrique, do Diego e João Pinheiro, Dia na Roça. A mulher do meu vizinho me batia de chinelo. O marido dela soube, cortou vara de martelo. A mulher bate, não morre, pancadinha de namoro. Cacetada do marido, chega a arrepiar o corpo. Morena, por seu amor, eu já fiz até despacho. Tô fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Pra comer fruta madura, eu subi no pé de amor. Quem tiver moça bonita, cuidado que eu levo embora. A jabuticaba é doce, é gostosa e é macia. Mas a fruta mais gostosa tá no meio da forquilha. Morena, por seu amor, eu já fiz até despacho. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Eu dei um beijo na rosa, o espinho teve ciúme. Eu trouxe a rosa comigo, o espinho que se arrume. Eu me casei, teve festa e bate pé. Você tá casando hoje, agora nós tem mulher. Morena, por seu amor, eu já fiz até despacho. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo. Acordei de novo com grande alegria. Uma sinfonia eu ouvi lá fora. Sabia coleira, canário e rolinha. Em grande algazarra cantava pra aurora. Mamãe na cozinha chamava meu filho. Vem tomar café que eu coei agora. O dia na roça começa bem cedo, quando a lua esconde a noite e vai embora. Meu pai estava chamando no pasto o gado leiteiro. Cheguei no piquete que ficava ao lado, pra poder depressa fechar os bezerros. Relinchava o baio na cerca de arame, esperando alegre a espiga de milho. No calmo horizonte o sol despertava, enfeitando a terra com seu lindo brilho. Cair da tarde chamava o xerife que vinha correndo lamber minha mão. Jogava um graveto pra brincar com ele, buscava depressa com exatidão. Corria contente por entre as galinhas que se enfuleirava ao lado do paiol. Atrás da colina, raios vermelhados, fechando a cortina pra sumir o sol. Noite ajoelhado na beira da cama, rezava pra Deus a minha oração. Agradeço, Pai, a graça recebida, por mais esse dia em sua proteção. Derrame no mundo a paz e o amor, para que seu povo seja mais cristão. Que exista entre os homens mais humanidade, que reine no mundo profunda união. Já tava até largando. Jade Jadson cantava de Moacir de Santos e Pardal, Vara de Marmelo, João Otávio, João Henrique, de Diego e João Pinheiro, Diana Rossi. A gente está ouvindo um pouquinho da faixa número 1, que dá título ao CD das Galvão, Faz o Povo Balançar. É a música do Carlos Randaz. Sobe um pouquinho pra gente. Balança, balança tudo, balança tudo. Eu quero ver a galera balançar. Balança tudo, eu pensei que fosse rimar com barrigudo. Fala, velho. Mas essa música conta uma passagem nossa de bobeira que nós tivemos com vontade de parar de cantar, mas aí o Randall escreveu essa música e a mãe realmente falou: não tem nada que parar, tem mais é que cantar mesmo. E, como, e aliás, diga-se de passagem, mesmo com vocês. Continuam as mesmas meninas que eu conheci na década de 50 lá na Bandeirantes. E quantos shows juntos a gente fez. Eu nunca me esqueço que uma vez ou outra eu me lembro do show que a gente fez ali na, perto de Bandeirantes. Se não me falo, me lembro, na cidade de Santa Bélia, que cabia 300 pessoas no cinema. A gente botou 700 pessoas, foi mesmo, vocês lembram? É, gente sentada no chão, gente lá fora reclamando. Nossa, 1900 e antes. É, foi lindo. As irmãs Galvão. E é uma grande saudade, né? Aliás, Mary e Marilene, você sabe que os ouvintes chamam e pedem músicas Irmãs Galvão. Continua, é uma marca que aconteceu. Não adianta. É. E não tem nada demais. Nós fizemos uma frescurinha, mas tá tudo bem. De mudar para as Galvão, que afinal de contas também é com quase 60 anos já. Continuamos irmãs. 61 anos de carreira. Em 47 nós começamos. Que beleza. Fala bem. Nós continuamos irmãs. Irmãs, não, com certeza. As Irmãs Galvão aqui presentes. E agora vamos para o Cantinho do Ouvinte. Cantinho do Ouvinte. Olha aí, Meire. O nosso ouvinte Francisco Alves Macedo, que reside em Tapsirica da Serra, é o atendido hoje no cantinho do ouvinte. E ele pediu com Lourenço e Lorival, Menina da Aldeia, com Zilizalo, Encontro Milagroso, e com Jacó e Jacozinho, A Capa do Viajante. Chinelinho nos pés, sempre despenteada, sai amarrada na escadeira, o dia inteiro abanando a peneira na colheita do café. Mais o vestido de chita, nem a sandália de amarrar. Ficou moderna agora, lindas curvas na cintura, parece mesmo uma escultura, delicada no andar. Piedade foi embora, deixou esposa e um filhinho entre soluços, e

tá chuviscando, mas a sua capa escora. Você vai junto comigo, os dois saíram pra fora. Saíram de braço dado na rua contando história. Chegaram lá na avenida, fizeram a separação. Ela foi pra casa dela e ele foi pra pensão. E deixou seu endereço sobrescrito no cartão. Levou a capa do moço só pra dar demonstração que ela já era morta, tava livre da ilusão. Levantou, foi procurar a casa do pai da moça. Custou muito pra ele achar. Bateu com a arma no portão, o velho mandou entrar. E sentou numa cadeira e pegaram conversar. Perguntou da sua filha, o velho pegou chorar. A minha filha caçula, que chamava Aparecida, tá fazendo muito tempo que ela foi falecida. Morreu, foi pro cemitério e já passou pra outra vida. O moço falou pro velho com a voz meia tremida: ontem eu estive com ela passeando na avenida. Você não quer acreditar, nós vamos no cemitério e eu quero lhe mostrar a sepultura da filha só pra ver que jeito tá. O moço saiu com ele, foram andando devagar. Chegaram no cemitério, a capa dele tava lá. Fechando o programa Raiz do Brasil com os fundos musicais e os intervalos, as Galvão com o CD Faz o Povo Balançar. A gente ouviu no cantinho do ouvinte Lourenço e Lorival, do Paraíso e Jaque, Menina da Aldeia. As Elisaro cantaram do Léo Canhoto, Encontro Milagroso. E Jacó e Jacozinho interpretaram do Jacozinho e Piracaia, Capa do Viajante. As músicas foram escolhidas por Francisco Alves Macedo, de Itapecerica da Serra. Ele que hoje participou do cantinho do ouvinte. Ofereceu para todos os amigos e amigas de São Paulo, de Minas Gerais e de Macaúba, no Ceará, os ouvintes da Bahia, todos os parentes e amigos deles lá, desses estados. Perfeito. E diz aqui, ó, escreva essa carta para a Reis do Brasil, com o Ivo César Cury, nesse presente horário, com as irmãs Galvão. Olha, Alexa, viu? Você sabe de quem a gente tem saudade? Estas também? Que todos os ouvintes estimam. É. Fala bem. Nós temos muita saudade também do Jorjão, pescador. Nossa, como Jorjão é. É o Jorge de Paula, de Arthur Alvim. Isso. Até nós precisamos saber se o Jorjão canta, que nós vamos fazer um CD pra ele, porque ele já tá famoso que só vendo. Mas todo tá mundo mesmo. Fala do Jorjão. É verdade. E também tem o Chorão lá de Osasco. É o Chorão também. É, maravilha. Agora, eu atendi uma carta, acho que no programa de hoje, no começo, da Isa Cunha, nossa querida florista. E o Alessio Pompilho diz que está um pouco adoentado, etc. Tomara que ele se restabeleça logo, né? Alessio, um grande beijo nosso. Deus te abençoe. E muito obrigado para o Francisco Alves Macedo, da Psirica da Serra, que participou hoje do Cantinho do Ouvinte, aqui no Raízes do Brasil. Vamos seguindo agora com José Caetano Erba. Alô, Erba, um beijo. De autoria dele, Pai Roceiro. Depois, João Mulato e Pardinho, do Paraíso, e Wally Macedo, Viola e Luar. De sopetão, eu cheguei na minha terra, encontrei meu pai na guerra, sem fuzil e sem canhão. O velho estava num começo de semana, lá naquele bar de cana, no manejo do facão. Ele me disse, vai dizendo que eu te escuto, quando estou nesse chão bruto é pesada a obrigação. Só para um pouco no almoço e no café, mesmo assim eu como de pé, sob a mira do patrão. Acuado igual um tatu na toca, meu trabalho eu dou em troca de comida e moradia. Mas agradeço o meu Deus com sua bondade, por saber que nesta idade ainda eu tenho serventia. Você bem sabe que eu já tenho 86, no dia 4 deste mês foi aniversário meu. Tudo é bobagem, você sabe que eu não ligo, eu pensei aqui comigo, o meu filho se esqueceu. Naquela noite do meu aniversário, nas contas de um rosário, lembrei tanto de você. Aliás, eu lembro todo dia, toda hora, peço a Deus Nossa Senhora pra sempre te proteger. E carregando aquela cana como escravo, disse, meu patrão tá bravo, falta cana pra moer. E eu do engenho ainda vou maiar feijão na vara, eu vou indo, não repara, qualquer hora nós se vê. Nas valetas encharcadas no mormaço, caminhando passo a passo na baixada se afundou. Depois na frente da colônia da fazenda, já pertinho da boenda, seu chapéu me abanou. Quantas vezes quis trazer meu pai comigo, ele é esteio antigo e de lá não quer sair. Mas um caipira como é meu velho pai, daquele sertão não sai, não adianta eu pedir. Depois lá longe, pelo retrovisor da mente, eu vi meu pai novamente dando duro lá no eito. Mas desta vez, ele estava, na verdade, no eito da saudade, no roçado do meu peito. Amar. brisa mansa abre a cortina, traz o perfume lá da campina, e a lua entra com seu luar, brilhando muito mais pra ver o dia amar. Viola é lua, a noite é viola, se a noite tem lua, provoca mais paixão. Meu doido coração não dorme pra te amar. A noite é violão, viola é luar. A noite azul nos traz a luz do amor pra gente amar. Nós ouvimos com José Caetano Erba, dele Pai Roceiro, com João Mulato e Pardinho, de Paraíso e Wally Macedo, Viola e Luar. Nós estamos reunidos nessa bonita função, vamos dançar a catira com Festa toda da catira. É a faixa 10 desse CD, é uma composição do Tony Gomide e Nelson Gomes, que as Galvão, as irmãs Galvão, Meire e Marilene gravaram nesse CD, muito bonito, e faz o povo balançar. Tem em todas as lojas. Já está, em todas as lojas. É. Não, se Deus quiser, e tá vendendo bastante. Tá indo muito bem. Ai, tá com uma bom. Aceitação muito boa dos programadores, né? Uhum. Então... Ah, que beleza, porque depois dessa propaganda que eu tô fazendo aqui, 10% nossa, é meu, né? Avisar o pessoal da atração que você já vai correndo lá essa semana, né? Essa semana eu já vou lá pegar o meu. Estamos conversando com as irmãs Galvão, a Meire e Marilene, que vieram até a cultura ver um negócio de documentação e trazer o CD pra gente aqui. Não, na verdade nós viemos dar um abraço em você. Ah, obrigado. E viemos também matar a saudade da Terezinha. A Marilene trouxe um presente pra Terezinha também, ah, a caixa beleza. De clipes. Porque é uma briga por causa de clipe aqui. Porque é uma carência, porque ela deixava dois ou três aqui, queria que tivesse quatro quando eu terminasse o programa, né? Então, na verdade, não tinha nem não dois tinha nem três. Não, não, não tinha nenhum. Porque você levava todos. Então eu aproveitei e trouxe uma caixinha para de lembrança. Ah, eu fui à praia esses dias e comprei lá. E foi bom porque vocês trouxeram também esse CD para enriquecer ainda mais a minha discoteca. Estamos trazendo também alguns para sortear para os ouvintes. Ah, maravilha, Mery. Durante a semana. E o Zé Claudinho? Tá vivo, tá bom. Pois é, um beijo. Legal. Poxa vida, quanto tempo que eu não vejo. É tempo, né? O Mário eu tenho visto. É, o Mário tá sempre. Vez quando a gente vê, o Mário Campanha. Tá sempre por aí em campanha. É, mas o Zé Claudinho, infelizmente, faz tempo. Também ele ficou caseiro mesmo, né? Ficou caseiro. Com o nascimento dos filhos, eu achei ele casou com a casa dele. É verdade. Tá lá. Beleza. Bom. E vamos ouvir mais uma música a pedido de Wilson José de Souza, do Jardim Santo Elias, com Dino Frank Moraí, Presente de Deus. Olhando o céu, vejo nuvens se ajuntando, a florada esperando a chuva que vai chegar. Vejo distante um lençol branco na serra, o verde cobrindo a terra e o azul tingindo o mar. Os beija-flores e abelhas revoando, pelas flores a deixando, flutuando pelo ar. Saudando assim a festiva natureza, incomparável riqueza que só Deus pôde nos fez a terra com raríssima beleza, e no berço da natureza ele não nos deixa só. O sol da tarde, como alguém que foi ferido, com seus raios coloridos, deixa mais lindo o poente. A tabelinha, ao cair da Ave Maria, se agradece mais um dia aos fiéis ali presentes. O céu se enfeita de estrelas cintilantes, como gotas de diamantes, de beleza convincente. Nesse momento, faço minha humilde prece a quem nunca me esquece, nosso Pai onipotente. Por isso eu canto este belo universo na poesia do meu verso, elevando minha voz. Deus fez a terra com raríssima beleza, e no berço da natureza ele não nos deixa só. Nós ouvimos com Dino Franco e Moraí, do Aparecido Abel e Dino Franco, Presente de Deus. Pedido de Wilson José de Souza, Jardim Santo Elias da capital. Ele ofereceu para a esposa Heloína, para a filha Débora e todos os ouvintes. Cumprimentou a gente pela volta, mandou um beijão para as Galvão que aqui estão. Muito obrigado, viu, Wilson José de Souza. Mene, Marilene, escuta. Hein? Aonde é no Japão que ele escuta a gente? Pois é, lá no Japão, a rádio Kalapalo. Kalapalo? É, está retransmitindo alguns programas aqui do Raiz Brasil, que é uma emissora feita para brasileiros residentes no Japão. Que beleza, e só Mene. Toca música sertaneja. A rádio Kalapalo. Kalapalo. Quem tiver aí a internet pode acessar lá, né? Rádio.kalapalo.com. Vai verificar que o Muibu Kuri está lá falando diretamente do Japão. Diretamente daqui da Rádio Cultura para o Japão. E as irmãs Gavão já falaram muito. Ah, já. Um mês. Nós também, claro. Mary Marilene, um beijo. Meu muito amor. Obrigado pela visita. Fiquei tão feliz. Nós é que agradecemos e acabamos de escolher uma música para o próximo disco. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. A produção do próximo disco vai ser feita pela Terezinha. Beleza, Mary Marilene. Obrigada, Terezinha. Muito obrigada, um abraço para você. Um beijo. Fiquei tão feliz. Estamos com saudade de você, Mariana, muito obrigada. Ouvintes, um beijo grande para todos vocês. Na primeira oportunidade vocês voltam. Ah, sim. Se Deus quiser, ele quer. Com certeza. Ele quer, com certeza. Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos, apoio de produção da Mariana Benetti, mesa de som Oswaldo Zarabelli e na sonoplastia Fran Vanderlei. Bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Que eu fiz uma casinha branca lá no alto da serra pra gente morar. Trago um radinho de pilha, que lá não tem televisão. Não esquece do incenso, do fumo de rolo e do violão. Lá tem rede na varanda, lá tem fruta no pomar, lá tem tudo que há na terra. É só a gente chegar. Lá tem rede na varanda, moreno. Apresentamos Raízes do Brasil com Muíbo César Cury. Realização Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.